segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta Senhor. Rende-lhe sempre a ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor. Rende-lhe sempre a ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz. Pela bondade